Eu te falei que não vamos parar. É assim que vai ficar. Yeah, yeah. Ei. Cedo de manhã, quando me levanto, abra a janela para ver o sol. Fim de semana tá apenas começando. Vou curtir um som, jogar um futebol. Agradeço a Deus por mais um dia. E se não fosse por ele, o que seria? Entro no carro, ligo o rádio, a festa vai começar. Tá tudo bem, eu tô na boa, vou devagar. DJ Office é meu nome, sangue bom. Eu sou da rua e na rua rap é o som. Na vila vou encontrar meus camaradas, meus amigos de infância, minha rapaziada. E o papo que rola, como sempre, vem das lembranças. Recordamos coisas que fazíamos quando criança. Por um momento parece que o tempo não passou. Só paz e alegria nessa que eu vou. Se você não acredita, você tem que se ligar. Se você não conhece, vou te apresentar. Felicidade existe, mora numa criança. Você tem que ser assim pra poder entrar na dança. Se você não acredita, você tem que se ligar. Se você não conhece, vou te apresentar. Felicidade existe, mora numa criança. Você tem que ser assim pra poder entrar no céu. Antigamente tudo era mais legal. Diversão era o nosso assunto principal. A noite sempre foi minha aliada. Sempre ando à vontade na minha quebrada. Dos bailes da cedinha pela madrugada. O funk fazia a cabeça da rapaziada. E o branco, o black, descolado como sempre. Seguia na balada botando pra frente. É, hoje a história se modificou. Muita coisa aconteceu e tudo mudou. Coisas boas acontecem, é só ficar ligado. Se abrir de verdade e ser transformado. Deixar de fazer somente aquilo que convém. Mudar pra ter a paz que uma criança tem. A infância é uma lembrança boa que fica na mente. Faz a gente pensar e ser mais consciente. Se você não acredita, você tem que se ligar. Se você não conhece, vou te apresentar. Felicidade existe, mora numa criança. Você tem que ser assim pra poder entrar na dança. Se você não acredita, você tem que se ligar. Se você não conhece, vou te apresentar. Felicidade existe, mora numa criança. Você tem que ser assim pra poder entrar no céu. Se você quer entrar no céu, tem que se ligar. Se você quiser falar com Deus, é só falar. Mas se você quiser mudar a sua vida, se você quer encontrar uma saída, essa é a hora, o tempo e o lugar. Como uma criança você vai ter que pensar. Se um dia no céu você quiser entrar, me responda a verdade agora sem vacilar. De que vale o dinheiro, a fama e a vida calma? Se essa noite o Criador pedir a sua alma, vai querer voltar no tempo e fazer o que não fez? Ou talvez fazer tudo de novo outra vez? Mas o que passou não pode voltar atrás. Apenas as boas lembranças é que vão ficar. Daquele tempo bom, de quando éramos crianças. É assim que tem que ser pra poder entrar na dança. Se você não acredita, você tem que se ligar. Se você não conhece, vou te apresentar. Felicidade existe, mora numa criança. Você tem que ser assim pra poder entrar na dança. Se você não acredita, você tem que se ligar. Se você não conhece, vou te apresentar. Felicidade existe, mora numa criança. Você tem que ser assim pra poder entrar na dança. Se você não acredita, você tem que se ligar. Se você não conhece, vou te apresentar. Felicidade existe, mora numa criança. Você tem que ser assim pra poder entrar na dança. Se você não acredita, você tem que se ligar. Se você não conhece, vou te apresentar.